Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, felizes no ano novo, aqui é o Jorge Augusto, e vamos ver quem que rouba a cena mesmo? Oi, pessoal, aqui é Rita Isaka e eu vim falar de mangá de esporte. Quê? Não? Não é esse o tópico? Ai, papai. Depende, você sempre puxa algum mangá de esporte mesmo? Então... Fala, galera, aqui é o Álvaro e estamos de volta aí, né? Bom, senhores, pra quem ainda não entendeu ou não prestou atenção no banner do episódio, hoje nós vamos falar dos coadjuvantes de anime que roubam a cena. E sim, essa pauta é do Álvaro. Ah, mas é, vamos lá, que tem muitos protagonistas que são os bundões, tipo C, que todos os outros, né, todos os outros saem melhor do não que ele. Não é? Mas enfim, né? Vamos lá. Então, numa dessas, a gente já começa com... De um anime específico, a gente vai falar de Vegeta. Obrigado, Toriyama, por essa citação em 2022. Yeah! Meu Deus, isso não acaba nunca! Mas enfim. A respeito do Vegeta, primeiro de tudo... Pensa num cara que tem muito mais motivos pra lutar do que o próprio protagonista. Não é só sair enfiando a porrada e dane-se. É que o Vegeta é o príncipe dos Saiyajins. O Goku é um Zé Ninguém. O Vegeta tem coisas a perder. Pelo menos no começo. É. Na verdade, ele tem coisas a perder a todo momento, né? Porque... Depois também. Eu tô só zoando. Vegeta depois vira um pai de família que se importa com todos os outros, mais ou menos. E o Goku nem beija a própria esposa. O Goku é um bobão. O Goku sempre foi um bobão. Ele sempre foi aquele crianção, né? Justamente por isso que o Vegeta rouba a cena, porque ele é mais legal em todos os aspectos. Ele é um arquétipo de personagem que é mais interessante. Eu diria que o Vegeta é mais 100% mais adulto do que o Goku. Isso com certeza. Né? O Goku não tem responsabilidades de adulto nenhuma. Né? Pra ele é só comer e lutar. Ele nem cria o próprio. Não, mas essa é a ideia. Pra você ver, vamos comparar Goku e Vegeta em relação aos filhos. O Gohan foi criado pelo Piccolo, isso ninguém discorda. Sim. Goten foi criado pela Chichi e depois ele vivia na casa da Bulma. Ponto. Sim. Agora... O Vegeta... Mas isso é o Vegeta depois da Saga Z, né? Da Saga Majin Buu. O Vegeta, quando ele apareceu, ele era claramente um adolescente. Ele agia como um adolescente e o fato dele ter progredido é uma coisa muito legal do personagem também. Não é só um adolescente, é um adolescente mimado. Mas ele é um personagem mais interessante em todos os aspectos. O Goku é o mesmo Goku desde Dragon Ball. O Goku sempre foi muito infantil, né, nessas partes, né? Ele sempre foi. Não vou dizer infantil, é. Como é que sumiu a palavra? Ele é... Simplório. Inocente. Não é inocente, né? Em muitas coisas, assim, né? Ah, isso sem dúvida. Mas o que eu falo é que no caso do Goku, ele é muito simplório. Se você pegar a personagem em questão, você vê que ele ele não tem desenvolvimento, não tem camadas. É um personagem que mas só pensa em comer, lutar e acabou. Sim, mas a gente não tá aqui pra falar mal do Goku, a gente tá aqui pra falar bem do Vegeta. Ah, mas sempre é bom falar mal do Goku. Mas, olha, queridos e queridas ouvintes do Anime Sphere, se vocês discordam da nossa opinião do Vegeta, venham aqui embaixo e comentem, por favor. Comentários são sempre bem-vindos. Opa! Vamos gerar discórdia. Sem contar que o Vegeta, ele já foi um bom pai desde logo no começo do Arco do Céu, né? Convenhamos. Ah, quando você conhece o seu filho já bem mais velho e quase da... Tipo, não vou dizer da quase da sua idade, mas quando você conhece ele, você tem uma convivência com ele mais velho, já é bem mais fácil de ser pai, né? Vamos ser sinceros. Não é por aí, não. Porque ele tratou o filho da mesma maneira desde que ele era uma criança pequena. É, realmente. Sempre da mesma maneira. Sempre estúpido pra caramba. Ah, esse é o Vegeta, né, pô? Mas vamos lá no próximo. O próximo a gente decidiu ver que vários personagens de Naruto são mais legais que Naruto. E a gente focou no Hatake Kakashi e no Uchiha Sasuke. Os dois personagens são muito mais queridos pelo público geral em massa do que o próprio Naruto. O Naruto não é lá um personagem muito acolhido pelos fãs. O meu personagem favorito não tá nessa lista, mas tá valendo. Aqui a gente tem que entrar também numa outra coisa, que shoujo normalmente é desse jeito, né? O personagem principal, ele nunca é ali muito bem aceito por todo mundo, né? Tem sempre alguém melhor. Ué, shonen, mas tipo... Né? Ah, é shonen, acho... desculpa, shonen. Acho que tem alguns que tem, mas... Se os que tem não estão nessa lista. Não. Acho que a maioria dos que a gente vai falar aqui, os protagonistas a gente não gosta muito, vai... Ah, mas assim, tem... Às vezes o protagonista, no caso aqui de Naruto, da franquia Naruto, Boruto, o protagonista, o Naruto em si, ele é aquela ideia fixa. Hokage ser reconhecido. Hokage ser reconhecido. Aí quando o Sasuke foi embora, Hokage ser reconhecido e trazer o Sasuke de volta. Ah, eu acho que o Naruto é um personagem que tem... Mais do que isso, tem todo o lance do pai, da mãe. A parte de ser reconhecido, ele vai percebendo que não é muito sobre o valor que as pessoas veem dele, mas o valor que ele vê de si mesmo. Tem toda uma evolução que é interessante. Sim. A questão é que o Sasuke sempre foi um personagem mais apelativo na questão estética e da personalidade. E o Kakashi sempre foi mais da hora, ponto. A gente descobre sobre a vida do Kakashi entre o Naruto e o Naruto Shippuden. Pelo menos no mangá, que é o Kakashi Gaiden, e as pessoas beberam aqueles 3 ou 4 capítulos como se fosse a taça do sangue de Cristo, sabe? Não, mas é. Tava todo mundo desesperado por mais conteúdo do Kakashi. O que, que aconteceu com o Obito? Quem quer essa rinha? Eu quero saber mais, eu quero saber mais. E a gente foi descobrir migalhas aqui e ali que o Kurumada dava, e as pessoas bebiam essas migalhas como desesperados. O Kishimoto deu migalhas da vida do Kakashi espalhadas aqui e ali, e as pessoas beberam como sedentos ao poço. Então ele claramente roubou mais a cena do que o próprio Naruto. Isso sem dúvida. Mas é aquela velha história, né? Se a gente pegar o trio, o time 7, liderado pelo Kakashi, que já é um dos alvos desse que rouba a cena, a gente tem o cara que é basicamente o lado... iluminado, né, que é o Naruto, você tem o lado sombrio, que é o Sasuke, e tem, infelizmente, o Kishimoto não sabe fazer mulheres fortes. Não, então, ele não sabe... Dá pra gravar um episódio inteiro do Anime Sphere só falando de como o Kishimoto escreve mal o personagem feminino. Ele tenta, mas ele não consegue, é muito triste. Então você falou que é o lado da luz, o Sasuke é o lado das trevas e a Sakura é o lado abandonado. Pois é, porque assim, a Sakura, que é o lado da cura, é o lado daquela que dá suporte pros outros dois... É uma personagem boa, vamos dizer assim, mas, pomba, ele, acho que, na boa, a única personagem que eu gostei pra caramba, é forte o suficiente pra se mostrar a respeito do resto, foi a Tsunade. E ainda assim, foi um puta de um fanservice. Ela é bem fanservice mesmo. Sério. A Tsunade, tudo na vida dela envolve homens, então todas as decisões da vida dela são sobre ou o Jiraiya, ou o Naruto, ou o irmão morto dela, ou o avô dela. A personalidade dela, tudo que ela faz, todo mundo fala, nossa, como ela é igual ao primeiro Hokage. Viciada em álcool, viciada em jogos, é tudo igual ao primeiro Hokage. ela é super gostosa e usa os poderes de ninja dela pra ser super jovem. E você fica tipo, ok, ela é a melhor personagem feminina escrita de Naruto e ela ainda assim é uma filha de machismo. Fanservice. Pois é, não, mas essa é a ideia. Essa é a questão. E eu tenho tristeza com a Sakura, porque a Sakura, na verdade, tinha muito potencial. O Kishimoto só não conseguiu. É, o próprio Kishimoto já admitiu que ele não soube escrever as personagens femininas direito. E eu ainda acho. Não, que eu ia falar o seguinte: de todas as personagens femininas de Naruto, eu ainda gosto muito mais da Hinata. Ponto. Ah, o Hinata foi pouco explorado, né, cara? Pois é. A Tentei é a personagem mais triste de Naruto porque ela não ganhou nem sobrenome. Pois é, nem sobrenome ela ganhou. E ela é a personagem que teoricamente consegue acompanhar o Neji e o Rock Lee no treinamento deles. Olha que mina foda. Mas ninguém viu, ela não tem nem sobrenome. Não, mas pega aí. Do Naruto, eu gostava daquele cara que comandava uns bonecos lá, não lembro nem o nome dele. Não, o Kankuro, tá. É, o irmão do Gaara. E ainda assim, dentre os personagens masculinos de Naruto, que tem vários que são muito legais, todo mundo tem um favorito. O Shikamaru tem uma horda de fãs enorme. O Kakashi ainda é um que os fãs gostam muito mais do que qualquer outro. O meu personagem favorito é o Jiraiya. Mas deixa pra lá. Aí, voltando no tempo aí, vamos falar do Tauren de Shaman King, né? Pois é, Tauren, o cara que é Vegeta Pike, é Sasuke Pike, mas ele tem como o cara de quem ele roubou a cena, que é o Yo, né? Porque, putz grila, velho. E diferente do Naruto e do Goku, o Yo é um personagem legal. Eu gosto do Yo. Mas o Tauren realmente rouba a cena. Não, o Tauren rouba a cena, mano. Ele já chega dando uma sova no Yo, né? Pelo amor de Santo Cristo. Ah, sim, ele rouba a cena, total. Tô dizendo que não, mas é que o Yo é um personagem da hora, eu gosto dele. Sim, eu também acho o Yo da hora. Eu só acho que ele é meio... É meio... Como eu posso dizer? Over demais? Ele é não, meio passivão no começo. Isso, ele é muito passivão. Ah, mas isso é normal de protagonista, né? Não, isso faz parte da personalidade dele. O autor pegou e falou, putz, eu queria um personagem de boa. E ele fez. E esse é o protagonista. Cara, o Tauren é o oposto disso. O Tauren é, mano, tipo, qualquer coisa menos de boa. Ó, quer ver só uma coisa? A gente ele pode tá colocar... Ó, a gente pode colocar... estilos de música pro Yo e estilo de música pro Ren. O Yo é reggae. O Yo com certeza é reggae. E o Ren é com certeza é rock, velho. Eu acho que ele é mais punk, mas serve. Então, punk rock, pô. Coloca um Nirvana no fundo com o Ren pra ver se não serve. Não. Não. Pra mim, o serve, Tauren, mas tudo bem. No caso do Ren, isso no começo, depois ele muda, ele fica mais tranquilo, por influência do Yo, inclusive. Ele, mano, se você colocar qualquer música que seja mais pancada, um rock desses pancada, pega, porque é o temperamento do Ren, cara. Sim, vemos sim, aqui o nosso... Nirvana não é um exemplo. E vemos aqui o conhecimento de música do nosso host, que é uma beleza. Não, é que quando eu falei de Nirvana, eu falei de Nirvana em Smells Like. Não, cara, Smells Like, ah, primeiro que Nirvana não é nem punk, mas tudo bem. Deixa pra lá. É, foi fofo, Jorge. Tudo bem, a gente entende, Jorge, a gente entende. A gente não, gosta de tudo você bem. Mesmo assim. É, tudo bem. Eu te amo mesmo assim. Enfim, mudando. Se você quiser. Não, ó, pera, eu tenho última frase pra falar do Tauren. Se você quiser dizer que o Tauren gosta de Iron Maiden, aí eu aceito. Ah, pronto. Pode mudar. Iron Maiden for the win. Pronto. Você entendeu a referência? Não, eu entendi completamente. Pra mim tá ótimo. Não, é porque ele casa com Iron Maiden no final. Sim. É. Então, Iron Maiden, a personagem do Zex Law, pelo amor de Deus. Eu odeio esse chip, mas tudo bem. Próximo! A gente veio falar de Yoshio. Né? Todo mundo gosta do Yusuke. Porém, o Kuwabara, o Kurama e o Hiei roubam muito cenas. Várias cenas. Você tá lá... É que ali... Mas em Yu Yu Hakusho, nós temos um raro caso onde os quatro são muito bons, né? Sim, total. Ah, eu já diria que na realidade, os coadjuvantes que aparecem, os outros que aparecem, tipo a mascarada, que eu esqueci o nome lá, a Genkai. A Mestra Genkai. Cara, o Toguro é muito... O Toguro é mais lembrado até hoje do que os outros. Mas assim, se você pegar pelos coadjuvantes mais próximos do Yusuke, a força de cerejeira, e o homem é Kuwabara. Se a gente pegar pelos coadjuvantes mais próximos, sim, mas cara, de todos os times do torneio, cada um é mais lembrado do que... Né? É só você lembrar do Tio. Sim! O meu personagem favorito de Yu Hakusho varia muito do meu ânimo, e varia muito desde que eu li Yu Hakusho. Quando eu era mais adolescente, eu tinha essa pegada mais adolescente, então eu gostava mais do Hiei. Aí eu fui ficando um pouco mais velha, mais romântica, eu comecei a gostar mais do Kurama. E agora que eu sou uma adulta, eu tô tipo, nossa, com a Kuwabara é melhor, porque ele desistiu dessa treta toda e foi fazer faculdade. Mas é homem que... responsável, maridão, sabe? Então eu acho isso muito legal. O Yusuke sempre foi só o Yusuke. Ele é muito da hora, mas eu sempre gostei dele meio que ali do lado, sabe? O Yusuke é só o problemático que gosta de dar porrada. Essa é a ideia. Mas os quatro se completam. O Kuwabara também era o problemático que gostava de dar porrada, mas ele melhorou com o tempo. E o Yusuke adquiriu responsabilidade. Sim. Ele é o príncipe do Makai e ele abriu a lojinha de lamen dele. Pois é. Mas aí a gente tá falando de um anime que é fora da curva, que é Yu Yu Hakusho, né? Pelo amor de Deus. Sim. Yu Yu Hakusho claro. Até hoje é fora da curva, né? Curva, né? Da curva. Na verdade, se a gente levar a questão da produção da história feita pelo Togashi e a produção do anime feita em si, Yu Yu Hakusho virou padrão, velho. Ele fez o padrão pro resto. Não, sim, mas... eu não queria entrar muito nisso, mas... Quando você faz tipo Evangelion pra desconstruir o gênero de mecha, de repente todas as mechas estão espelhando Evangelion e não o mecha original. Isso vive acontecendo em vários gêneros, não só em Shonen. Mas falando em Evangelion, é um marco muito forte. E falando em Evangelion, qualquer outro personagem, com exceção do Shinji, é muito bom, obrigado. O que eu ia falar do próprio Togashi mesmo, quando ele tenta fazer o... Caralho, eu tava com o anime na cabeça, sumiu o nome. Hunter. O Hunter, ele não consegue ter o mesmo sucesso, né? Ele teve muitas sagas muito boas, mas não é a mesma coisa, né? É que assim... Eu acho que é porque Hunter x Hunter acabou ficando muito sério. Sim. Eu não acho nem sério, eu acho que ele se perdeu mesmo. Não, é que assim... O Togashi, pelo que eu sei de Hunter x Hunter, mesmo não tendo assistido ainda, ele tentou fazer um negócio com uma pegada mais séria e se perdeu. Eu falei. Yu Yu Hakusho, mano, é um bagulho super comédia, velho. Mas sempre teve o lado sério também. E ele não se perdeu nisso. Não, e a mas parte acontece... séria de Yu Yu Hakusho é muito foda também. Não, eu sei, mas o que eu tô falando é que ele soube dosar a comédia em uma parte e a parte do drama na outra. Sim. As duas se completavam e o negócio ficou show de bola. Aí quando ele tentou tirar a comédia, ele se perdeu. Não é nem isso, é que o drama de Yu Yu Hakusho é mais pessoal, é o drama do personagem. O drama de Hunter x Hunter é sério, de verdade, é sobre corrupção na política, é sobre eugenia, é sobre genocídio. E aí, quando tem a comédia não compensa, não dá certo. De fato, é exatamente esse o ponto. Não orna. Não tem um balanço muito bom. E é sobre a saúde do Togashi que faz com que ele não consiga terminar a obra, né? É, tem isso também. E o Yakusho, ele disse que se arrepende do final. O arco final é um capítulo só do mangá, que é o arco dos terroristas do mundo espiritual. E é super corrido. Pois é. Mas ainda assim, o Hiei e o Kuwabara roubam a cena. O Hiei fala, tipo, Kabara, por que você não usa sua espada interdimensional pra cortar o portal pra gente chegar lá do outro lado? E o Kabara fala, não, eu tenho que usar esse poder com responsabilidade, não posso fazer essas coisas. A Rei fala, nossa, estou ouvindo a voz da minha irmã vindo lá do castelo. Aí o Kabara corta o portal dimensional e vai lá gritando, por favor, eu vou te salvar. E aí o Kurama olha pro Rei e fala, o que foi isso? E o Rei fala a seguinte frase que eu sou apaixonada até hoje. Idiotas e papel higiênico foram feitos para serem usados. É... Isso daí quem é Yusuke perto disso, velho? Mano, isso daí é caco de dublagem feito pelo nosso querido Cristiano Torreão, que a gente já entrevistou, velho. Eu não tô falando da animação, eu tô falando do mangá. Isso não é animação, não. Isso é só no mangá mesmo. Não, mas foi utilizado no anime também, pô. Mas o mangá saiu antes. Eu sei, mas pomba, Cristiano Torreão deu toda a entonação pro Rei precisa, né? Ah, claro. E levando-se em conta que do time Uramesh, os três roubam a cena a todo momento, cada um à sua maneira, né? Uhum. Bom, próximo da lista, nenhum de nós discorda quando a gente fala que Roy Mustang de Fullmetal rouba a cena dos irmãos Elric de maneira fácil e risível. Toda vez que aparecia, né? Toda vez que aparecia, ele era totalmente foco. Alguns outros personagens que são queridinhos dos fãs, as pessoas ficam gostando muito desses personagens, porque nas cenas específicas eles roubam aqui e ali, mas o Roy Mustang rouba toda a cena que ele tá, é impressionante. Agora, uma cena que ficou gravada na minha memória 100% foi quando houve a luta do Roy contra a Luxúria. Awesome. Mano, ele dando estalo atrás de estalo, atrás de estalo, atrás de estalo, quando você vê a bicha só teve tempo de ser vaporizada, velho. Muito bom, mano. Mas não só isso, mesmo quando tá chovendo e a Elisa Hawkeye dá um chute, ele cai de cara no chão, ele que tá roubando a cena, sabe? Mas é, né? A parte de comédia do Roy também foi muito bem feita, obrigado. Eu gosto muito da Izumi e eu gosto das cenas que ela rouba, mas não é toda cena que ela tá que ela consegue roubar a cena. O Roy Mustang é em todas. Spoilers de Fullmetal, não sei se isso ainda importa, mas não. Quando ele perde a visão, meu Deus do céu, você fica. Você começa a tremer e fica, caralho, o Roy Mustang não consegue enxergar, e agora? E você se distrai do resto da cena. Pois é. Tá uma cena super tensa, eles estão lá, os cinco sacrifícios pra porcaria do círculo lá. E você fica, putz, e agora o Roy Mustang não vai conseguir realizar os planos dele no exército porque ele tá cego. Eu pessoalmente me distraí completamente do plot quando ele ficou cego. Olha aí. Mas o que eu tô querendo dizer é, por exemplo, a gente pode até fazer um episódio sobre Fullmetal Brotherhood, porque a gente já fez do Fullmetal clássico. Mas pomba. Falar de Fullmetal e não falar do Roy, pelo amor de Deus, né? É, não tem como. Você tem algo a apresentar, Álvaro? Falei pra caralho. É. Não, não, é. Falou tudo. Não tem mais nada a falar dele, não. Enfim, próximo da lista, a gente tem uma dobradinha de Bleach. Eu até me arrisco a dizer que qualquer um é melhor do que o Ichigo. Eu gosto do Ichigo, cara, só que todos os outros são melhores, mas ele também não é um personagem, ele não é um protagonista tão ruim, velho. É, ele não é um protagonista ruim, ele só é meio sem sal. É. Então, o Ichigo piorou depois que eu cresci. Quando eu tava lendo Bleach, na época, era mó da hora, mas hoje em dia eu olho pra trás e fico, putz, cara, o Ichigo era pra ser esse bad boy, mas ele é mó bonzinho. Então, o personagem dele é um pouco incoerente, e o fato dele ser tudo, ele é tudo. Ele é tudo, realmente. Me incomoda, então... Mas isso foi querer hypar demais o personagem, né? Tipo, podiam ter deixado ele um pouco mais... não precisava elevar tanto, né? É que também o Chichikubo, as lutas que ele cria, é muito... Eu preciso ter essa carta na manga e aí... Você ativou minha carta armadilha, e aí isso ativa minha carta armadilha, e a luta é só isso, sabe? Então. Bela referência de Yu-Gi-Oh! No anime de Bleach, né? Mas tá valendo. Não, isso é mais nas últimas sagas. Na saga Soul Society tem mais personagens são mais interessantes e as lutas têm uma questão mais emocional por trás, que fica mais legal. É por isso que a gente gosta tanto desses dois personagens que a gente vai falar, que aparecem mais no começo. Sim. Que é a Arukia. Kuchikiruki. E o Zaraki Kenpachi. Não existe um fã de Bleach que desgoste do Kenpachi. Ponto. Kenpachi é aquele brucutu que todo mundo aprendeu a gostar, cara. O Kenpachi é o personagem OP que, igual o Saitama, tava ganhando todas. Ele falou, cansei disso, vou pôr um tapa-olho falso, guizos no meu cabelo e usar a minha espada sem energia espiritual só para as lutas serem divertidas. Não tem como não gostar desse cara, ele é muito da hora. É, mas quando a gente tá no... A gente tá no arco o arco ali do Roekumundo, quando ele resolve lutar a sério, meus queridos. Ah, mas, cara, todos os personagens do Bleach, até aqueles protagonistas depois do time do Ichigo, né? Eu não lembro mais o nome de todos, faz muito tempo que eu assisti Bleach. Mas o Inoue, o Shad e o Ishida. É. Eu gostava muito do Shad. Eu não lembro como é que acabou ele, mas todos eles são muito bem escritos também. É, então, a Arukia foi muito importante pra, na minha adolescência, porque ela foi a primeira personagem feminina legal no shonen. Ela era um personagem interessante. Os shonens da época eram muito masculinos, né? Muito homens. São até época. Hoje, na realidade, né? Sim, mas as personagens femininas começaram a ficar interessantes a partir da Arukia. Sim, porque assim, se você pegar a Arukia, que era pra, ela tinha tudo pra ser a mocinha indefesa a ser salva. Mas, cara, ela não é nem um pouco isso. Isso é uma opinião que você tem, ainda sendo depois da saga Soul Society, em que literalmente é o arco de salvar a princesa no castelo. Arukia ainda é considerada uma personagem forte e interessante, mesmo tendo sido colocada de escanteio para ser salva pelo protagonista. Pra você ver o quão interessante ela foi escrito, quão da hora é Arukia. Levar em consideração aí, porque, pô, a primeira coisa que a Arukia vira pro Ichigo quando os dois estão perto, e ele tirou ela daquele cadafalso lá, o porquê que você tá aqui? Tipo, questionando ele ter ido salvar ela, porque ela queria realmente morrer. É, então. A Arukia é muito legal e eu adoro a relação dela com o Ichigo, e eu sou salgada até hoje do Ichigo ter ficado com a Inui e não com a Arukia. Mas... E é que assim, isso tem é teve outro episódio. É que assim, teve um personagem mais interessante pra ficar com a Arukia, que foi o Renji, né? O Renji não é mais interessante que o Ichigo, ele é tipo o Ichigo pior. Na minha opinião, ele vamos dizer assim, ele tem mais camadas do que o próprio Ichigo. É só valendo. Ah, isso sim. Ele é mais bem escrito. Uma classe e uma raça é melhor também. Mas o Renji não ganhou uma luta. Você já percebeu isso? É que assim, o Renji, ele... infelizmente, o Tite fez do Renji o perfeito saco de pancadas pro Ichigo aprender o que tem na luta. É, então. Pobre Arukia. O fato do primeiro capítulo e do último capítulo ser a morte e o morango, The Death and the Strawberry, que é literalmente Ichigo e Arukia, é muito frustrante, né? Que eles não tenham ficado juntos. Mas eu entendo o Tite Kubo nas motivações dele. Né? É que assim, ele quis meio que fugir do que seria óbvio, né? Até porque o começo... Não, não foi por isso. Não foi por isso. Não, tô falando, isso é a minha opinião. O Ichigo ficou com a Arukia porque o Chichikubo acha... O Ichigo ficou com a Inui porque o Chichikubo acha a Inui gostosa. Ele escreveu a Inui sendo o tipo de garota que ele gosta. Ah. Por isso só. Fanservice, né? É. Mas assim, a Inui sempre foi é o estereótipo de tudo que é, né? É exatamente. É muito estereotipado. Tudo que o Chichikubo gosta numa garota é a Inui. E todo o oposto, o que tornou a personagem mais interessante é a Arukia. É. Exatamente. Mas enfim, próximo da lista aqui, esse daqui não tem discussão. Nenhum. É basicamente o L em Death Note. Tanto que o ele não... Death Note é tão, tão, tão relevante que depois que ele morre, metade das pessoas que eu conhecia que liam esse mangá droparam. Mas aí eu já começo uma outra discussão. O L seria coadjuvante ou protagonista junto com o... Ele é coadjuvante, o mangá continua o dobro de capítulos depois que ele morre com o Nino. Sim, mas até, mas até ele morrer ele era um dos protagonistas. Na verdade... Não, ele era o rival. Não era bem... Então, ele era o antagonista, né? Era isso ele que eu ia falar. É. O L, ele é antagonista do Light. Então, cara, assim, por mais que ele possa ser chamado de coadjuvante por uma questão técnica, toda a cena que tava os dois, ou mesmo a cena que ele tava sozinho com a polícia... Desde que ele apareceu, tanto no mangá quanto no anime, ele sempre roubou a cena, sempre. Ele rouba, né? A cena. É. Eu argumento que ele pode ser lido como um coadjuvante, porque no mangá... Você tem o que o Raito tá pensando, você vê o que o Light tá planejando, você vê ele colocando o grafite dentro da porta pra ver se abriram a porta do quarto dele, você vê os planos dele. O L não. Você não sabe o que o L tá pensando, só o que ele te fala. Então o fato de você nunca ter acesso ao que o L tá pensando coloca não só ele na posição de antagonista, como ele não é o protagonista é muito claramente só o Raito. Sim, mas é por isso que eu falei de ele ser o antagonista e por algum recurso algum recurso de roteiro ser chamado de coadjuvante. Porque ele, quando é posto em cena, ele consegue ter mais força do que o próprio Light. E olha que Sim. O Light é forte o suficiente... pra ser chamado de um dos melhores protagonistas dos últimos tempos na Shonen Jump. Ah, não sabia dessa. Ah, eu diria que até o coadjuvante ali no caso é o Ryuk, não é? Tá sempre o junto, Ryuk, né? Também roubava várias cenas. É, não, quando tinha a cena do Ryuk e ele falando de como ele gosta de maçã, aí então, ele roubava tipo, as cenas fácil. Acho que ele é mais coadjuvante do que o L é antagonista mesmo, né? Não, realmente, isso daí é ponto. Bom, agora o próximo personagem que eu coloquei na lista e que vai trazer uma boa discussão é Roronoa-Zoro em One Piece. Pra mim não, porque eu não vi. Não vi, então... Discorram. Eu discordo, porque assim, todos os arcos de One Piece sempre tem lutas individuais dos personagens, tirando um arco que é... E nesses arcos sempre tem a luta final do Ruffy. E todas as outras lutas dos outros personagens são colocadas de forma que a luta do Ruffy contra o vilão do arco tenha um holofote muito bem estabelecido. Então, por exemplo, em Alabasta, que é um arco bem antigo, você tem o Sanji lutando contra o Bon-chan e você tem o Zoro lutando contra o Mr. One, pra depois dessas lutas acabarem, ter a grande luta do Ruffy contra o Crocodile. Então eu discordo que as lutas do Zoro e do Sanji roubem o spotlight. Dito isso, se você disser que de fato eles roubam, eu acho que o Sanji rouba muito mais do que o Zoro, porque o Sanji teve um arco inteiro sobre a backstory dele, e não vai ter um arco inteiro sobre a backstory do Zoro. Eu tô te garantindo isso. Eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, nesse caso, eu só coloquei o Zoro porque, se a gente observar bem todos os outros membros do bando do Chapéu de Palha, inclusive o Jinbe, que veio depois do arco de Impel Down, cara, todos eles roubam a cena de várias maneiras diferentes. O caso do Sanji ter ganhado um arco inteiro só pra contar a backstory dele, isso mostra o quanto que o Oda gosta do Sanji. Sim, mas em nenhum momento isso tira o spotlight do Ruffy como protagonista, sabe? Eu não acho... Eu acho que todos os personagens de One Piece estão colocando o Ruffy pra frente pro Ruffy ser o rei dos piratas, entende? Mas é, nesse ponto, assim, o que eu até posso dizer a respeito, quando o coadjuvante One Piece rouba a cena, ele não rouba a cena completamente, ele rouba pra dividir com o Luffy. Exatamente. Não é nem pra dividir, eu não acho que nenhum dos personagens de One Piece rouba a cena. Eu acho que as cenas são dadas pra ele enquanto o Luffy tá em pausa da cena particular do Luffy, sabe? Não tem nenhum roubo. Tipo, e quando a gente falou agora de Fullmetal, quando a gente falou agora de Fullmetal, tem todos os personagens na cena, eu tô olhando pro Ray Mustang. Em One Piece, eu tô olhando pro Luffy. Eu só vou olhar os outros personagens quando o Luffy não está na cena, entende? Ou quando não. Eu releio, mas quando eu releio... Não. Não. Nesse ponto, realmente, eu discordo, porque, assim, quando você vê uma cena, por exemplo, que tem... O trio monstro, né? Que é o Luffy, o Sanji e o Zoro. Cara, todos eles têm o seu tempo de tela. E um vai roubando a cena do outro de maneira orgânica. Porque quando, por exemplo, digamos assim, o Luffy começa então, um discurso... Então, se é orgânico, quer dizer que é construído. Quer dizer que eles não estão de verdade roubando a cena. Então, eu acho que assim, o Oda, ele conseguiu fazer com que a roubada de cena fosse tão boa, mas tão boa, que parece até tudo montado. É porque é tudo montado, porque o spotlight é do Luffy, e o Luffy concede isso pros Nakama dele, pros companheiros de chapéu de palha. E essa é a roubada de cena que todo mundo gosta de ver. Mas não é um roubo se é dado de presente. Você me entendeu. Concordo plenamente. Né? Pra quem ainda... Pessoal, eu peço assim, pra todos os ouvintes aí que gostam de One Piece e que querem trazer pelo menos uns dois ou três motivos pro Álvaro largar a preguiça e assistir One Piece, mandem os seus comentários, por favor. Mas é muito grande, tem muita coisa pra começar a ler agora. Tem muita coisa pra começar a ler agora, cara. Nossa. É a preguiça. Nesse momento é pura preguiça mesmo pela quantidade de coisa que tem pra ler. Não, Álvaro, pensa assim. Pensa que One Piece não são mil e tantos capítulos. Pensa que One Piece são 9 arcos. Ô Jorge, faz um audiolivro fazendo, falando de tudo. O que que tem? Nossa senhora, aí você pegou pesado, velho. Eu consigo fazer isso, mas ia dar um puta trampo. Ia ficar dá muito trabalho. 12 horas. Ah, mas 12 horas já dá um mangá, quase. Né? Tipo, livros. Tipo, livros normais, assim. Um livro, assim, de 100, 200 páginas ali. Dá 12, quase 30 horas. Né? Tínhamos até um podcast especializado em One Piece, pena que ele trocou de nome recentemente, né? Que era o Oblocast. Quando eles viram que o material... Eles acho que eles passaram um ano falando de quase tudo sobre One Piece. Quando realmente acabou, eles voltaram pros outros animes. Mas tem um vídeo do YouTube que é tipo explicando One Piece pros meus amigos. É um vídeo de 4 horas, os caras explica bem até o começo do arco de Wano. É. Mas dá pra entender bem? Dá. Mas assim, olha, é que eu vi já tendo lido, então eu entendi coisas que ele tinha deixado meio implícito, mas dá pra entender bem, sim. O que eu acho que assim, o arco de Wano... Ah, depois você manda pra mim também, porque eu vou colocar isso no post. Tá. A única coisa que eu acho que o Wano ficou um pouco complexo demais, mas até isso daí é pauta pra gente falar de Wano quando chegar lá. Próximo da lista aqui é Ikki de Fênix em Cavaleiros do Zodíaco. Eu já nem diria só o Ikki de Fênix, porque todos os outros são melhores que ele. São melhores que o Seiya, tá? Não. Jabu de Unicórnio. Eu acho que sim. A gente tá falando dos 5 protagonistas, né? Os 4 outros, né? No caso. Exato. Cara, o Jabu de Unicórnio não é nem coadjuvante, ele tá ali do lado. A gente sabe o nome do Jabu de Unicórnio por conta de um alinhamento planetário, não porque a gente se importa. Na verdade, porque ele foi o cara que tentou zoar o Seiya logo do começo, mas tá valendo. Tentou não, ele zoou o Seiya no começo, mas... Ah, tudo bem, depois... mas lembrar o nome dele é por conta de um alinhamento planetário. Eu lembro de personagens que eu não sei o nome, sabe? É que todos os outros cinco, né? A gente lembra bem por conta da Guerra Galáctica, que ali foi muito bem aproveitado, né? Eu não lembro então, mas eu lembro, do Jabu e eu lembro dos outros quatro, mas eu lembro só as armaduras, eu não lembro o nome deles. Eu lembro que tinha o cara de Hydra, o cara de Urso Menor, o cara de Lobo, e eu não lembro o nome deles, sabe? O Nat de Lobo, o Gek de Urso. Eu não sabia essas coisas. Mas nós estamos falando com viciados em Cavaleiros do Zodíaco. Não, eu não sou mais tão viciado, não. Eu sou um fã normal de Cavaleiros. Não, mas de qualquer forma. O Ikki sempre roubou a cena, vai. De todos os cinco, o Seiya pode ter os problemas que for, mas o Seiya sempre foi aquele o protagonista com a ajuda do mestre, vai. Né? Com a ajuda do roteirista, sim. Né? No jogo de luta de Cavaleiros, pelo menos o único que eu joguei no começo dos anos 2000, tinha... Quando você lutava com o Seiya, sempre que ele morria, você podia apertar A vezes o bastante pra tentar fazer ele ressuscitar. Sim, mas todos os outros também eram. Não, sim, mas isso... Ele era mais fácil com o Seiya. Isso é tão extremo com o personagem que tiveram que transformar isso numa mecânica num jogo. Fala sério. Ah, mas eu lembro que no RPG a gente sempre zoou isso, que é o poder do mestre, né? Porque o mestre, ele é o queridinho ali. Mas fora o Seiya, que a gente já tá cansado de falar que ele é chato pra caramba, todos os outros... O Ikki é muito coadjuvante. O próprio o Shiryu também é muito... Aparece... Ele rouba muito a cena também, né? Sim, mas eu acho que o Ikki rouba mais por conta do impacto que teve o aparecimento dele na série. Sim, concordo. Sim, e como é que ele sempre foi... O Ikki, sabe, ele sempre teve meio que o poder do antagonista ali, né? Que ele sempre aparecia pra ajudar, sempre aparecia nos momentos... Ele sempre foi meio que como é que chama? Foi meio que o Ranger Branco. Sim, também. Total, ele sempre foi o Deus Ex Machina, né? Ele sempre apareceu pra resolver o problema. Lembrando que o Ikki também pode ter um outro nome, né? Que é o poder mais forte do Shun. É, também, né? Sim, claro. Ele era o poder mais forte do Shun. Ikki! Esse é o quarto poder do Shun que é mais forte, né? Que aí ele faz aquela entrada triunfal e exausta. Bom, próximo da lista aqui, Mikasa Ackerman, de Shingeki no Kyojin. E aí o Diego vai à loucura porque a gente cita Shingeki. Attack on Titan eu tenho opiniões, mas eu não consegui acabar de ler a série inteira pra ter opiniões. Eu também não li tudo pra... Porque ficou muito chato depois de um ponto. Mas, até o momento que eu li, a Mikasa era realmente mais legal que o Eren. Bem mais legal. Fácil. Nossa, meu Deus do céu, Eren. Não, o Eren no começo é muito Narutinho, sabe? Tipo, vou entrar no exército e salvar minha família. Achar o que tem no poder do meu pai. Você fica... But do we care? A gente se importa? Não muito. A Mikasa é mais legal. Por mais que fizeram ela meio que forte o suficiente pra proteger o Eren, né? Pelo amor de Deus. Forte fisicamente, isso também é uma coisa interessante da Mikasa. Normalmente, personagens femininas de shonen não são parrudas. E ela é, tipo, forte. Isso é da hora. Pois é. Por isso que toda vez que tem uma cena entre Mikasa e Eren, ela rouba sem a menor dificuldade. Ela rouba a cena sem nem falar. É incrível. Mas pra você ter uma noção. Em determinada cena, acho que da primeira temporada de Shingeki, tem três caras vendo que o Eren tá chegando. Ah, é só o Eren. Vamos esperar e vamos sentar a porrada nele. Aí eles veem a Mikasa atrás. Porra, a Mikasa, vamos cair correndo. Entendeu? Esse o nível. Bom... Próximo da lista aqui, inclusive escolha da Rita, Naru em Love Hina. Então, eu entendo o argumento de que a Naru é uma protagonista, mas ao mesmo tempo, na minha leitura, o protagonista é o Keitaro e a Naru Narusegawa é parte do harem. A questão é que ela rouba tanto a cena que ela vira a principal do harem e aí ela fica com o Keitaro. Eu não sei se desde o começo quem é Kamatsu pensava que o Keitaro fosse ficar com a Naru. Você tinha todo aquele lance da Menina da Promessa e podiam ser três outras personagens. Sim, isso é fato. Inclusive a própria Mutsumi entrou ali no meio de campo pra justamente fazer essa... tentar tirar o foco da Naru. Marco falhou Exatamente. Miseravelmente. Mas falhou porque a Naru tem um carisma muito legal. É, o arquétipo de tsundere que a gente tem hoje foi baseado em alguns personagens, tipo a Asuka e a Naru. A Naru é... Mano, pra você ver... corte de harem, bem da hora. E eu quis pôr a Naru aqui também pra não ser só uma lista de shonen, né? Mas se você levar em consideração, Love Hina é um shonen. É, Love Hina é um shonen, mas é um shonen com uma energia diferente. Sim, sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, pra mim, isso é minha opinião, nós temos um casal de protagonistas. E a Naru é o outro lado junto com o Keitaro. Ah, justo. Lendo dessa forma, sim. Então aí daria pra pôr a sua personagem favorita de Negima. Que provavelmente não é a que o Negi ficou no final. Não, mas porra, Negima aí é outra história. Porque, porra, o Negi é claramente o protagonista e todas as outras meninas são as coadjuvantes. Você não tem uma personagem tão forte quanto a Naru. Exatamente, por isso que é interessante a escolha que o Negi fica no final. Não é a menina que parece a Naru, que é a Asuna. Pois é. Mas assim, o caso da Naru é bem o que eu falei. Pra mim, Love Hina não é o Keitaro como protagonista e todas as outras. Sim, sim, eu acho que você tá certo. Eu acho que pode considerar a Naru e o Keitaro como casal protagonista mesmo. E aí, uma leitura válida. E o Álvaro até agora não falou mais nada. Eu não vi, então eu fico quieto. Eu não assisti Love Hina. E próximo da lista aqui, de Sensei Lost Canvas, Doku de Libra. Libra Doku é o meu personagem favorito de Cavaleiros do Zodíaco inteiro. E eu fiquei muito feliz quando eu li Lost Canvas, porque tinha muito. Eu podia ignorar o tema, sempre que aparecia o Doku e era lindo. Aí você ficava, ah meu Deus, cadê o Doku? Ah, ele está no vulcão. Ah, ele está sendo lindo no vulcão. Isso é muita coisa de protagonista. Tipo, o que esse cara aí foi meditar no vulcão? No meio do plot, tá tudo complicado, tudo convoluto, o cara foi meditar no vulcão. Ah, cara, na boa. Eu adoro ele. Eu digo que, no caso de Lost Canvas, eu até coloquei o Doku, porque ele foi um dos principais que trouxe o Tenma pro santuário, trouxe a Sasha pro santuário. Na verdade, quem trouxe a Sasha pro santuário foi outro cavaleiro, mas deixa quieto. Mas assim... Foi o Sísifo de Sagitário. Mas, cara, se a gente der uma avaliada, todos os cavaleiros de ouro têm os seus 5 minutos de fama bem delimitados. Um destaque No Lost Canvas, principalmente, todos eles têm mesmo. Porque todos são muito bem aproveitados ali. Né? Mas sim, assim... O primeiro cavaleiro de ouro que morre em Lost Canvas é o cavaleiro de peixes, o Albafica. E eu adoro ele. Ele é um dos meus favoritos depois do Doku. Ele apareceu, ele morreu, acho que no primeiro volume. No primeiro ou no segundo, mais ou menos, eu não lembro. É muito no começo. Mano, mas assim... O Albafica foi tudo o que o Afrodite não conseguiu ser. Ah, mas... Cara, ah, mas é todos, né? O Afrodite nunca conseguiu ser nada, na realidade, né? Ele sempre foi deixado de lado, apesar de ser um cavaleiro muito forte, mas sempre zoaram muito ele, tanto ele quanto a Máscara da Morte, né? Coitado. Jorge, Lost Canvas é do nível que o Seiya queria chegar aos pés do Tenma. E o Tenma não é nem protagonista tão grandes coisas assim. Pois é, isso porque o Tenma teve muito menos tempo que o Seiya e pulou muitas etapas pra chegar na armadura divina de Pegasus, mas tá valendo. Não, o Tenma Ele é um personagem super interessante por conta da relação dele com o Alone e com a Sasha, que são os três personagens principais. Os Cavaleiros de Ouro estão todos lá pra ajudar a Athena a vencer a Guerra Santa. Esse é o objetivo deles. Sim. E eles todos são muito legais, mas o Doku que rouba a cena pra mim. Aí vocês falaram que o Shion também? Sim, o Shion também, mas o Doku é mais. O Doku, sim, o Doku ele sempre roubou a cena desde que ele apareceu em Hades, né? Quando ele apareceu, aquela transformação dele, do mestre. Né? Que, é, do Mesopotâmia. De quê? Ele deixou de ser o mestre Yoda e virou. É, sim, ele deve. Um moreno alto. Virou um moreno alto sensual. Eu sabia que você ia vir com essa referência. Mas assim, é todos os outros. Eu ia falar do já esqueci de novo do nome do personagem de unicórnio lá. O Yato de unicórnio. Ele é muito. Ele é tudo que o Jabu queria ser. Nossa, ah, mas isso é fato. Mas assim, acho que só trazendo um pouco de novo a questão do Afrodite, acho que ele só foi muito melhor explorado e ganhou um pouco mais de importância em Soul of Gold. Que também não foi muita coisa, né? Não chegou a ser. E mesmo assim, realmente não foi muita coisa. É, mas assim, até mesmo em Soul of Gold, o Doku roubou a cena. Também! Né? Onde ele aparece, ele rouba a cena. É, melhor boneco. Eu sou de Libra, não imagina. Eu só queria fazer uma pequena lembrança, uma menção honrosa aqui ao Cavaleiros Ômega, que o Soma de Leonetti também roubava muito a cena de todos os outros personagens. Ah, o Soma roubava muito a cena, realmente. Mas era a única coisa eu que prestava também. O primeiro episódio. E o primeiro episódio é tão Sailor Moon que eu falei, veio, vixe. Não, não, eu só tô falando que é a única coisa que prestava, tá? Porque todo o resto, tu esquece. Né? Não, não vai dar pra... Não, tem uma outra coisa que presta. Ó, você vai concordar comigo. É, Pegasus Fantasy da versão do Cavaleiros Ômega é muito boa. Ah, verdade, realmente. Verdade. Também. Pra gente tá falando da trilha sonora em vez do anime, realmente... Ah, assim... Eu assisti o Ômega inteirinho. Parabéns por conseguir aguentar. Não, mas assim, depois que você passa do arco do santuário, o negócio começa a ficar um pouco interessante. Cara, quando você chega... Eu me não, recuso. Ó, pensa numa coisa, igual livro, pra qualquer outra coisa. Quando você chega pra apresentar alguma coisa pra alguém, não, assiste, que a partir da segunda ou terceira temporada melhora. Cara, você já desiste, velho. É, eu me recuso. Tipo, ah, você vai gostar, vai ficar bom a partir do capítulo 49. Ah, velho, não. Não, não, eu não vou assistir tudo. Não, esquece que... Eu não aguentei terminar de assistir, acho que a primeira temporada do Ômega. É muito ruim, cara. É que assim, eles tentaram fazer com o Ômega o que alguns animes fizeram... É, por exemplo, eles tentaram fazer com o Ômega o que fizeram com o Naruto Shippuden, só que falharam miseravelmente. Sim. As armaduras de vinil, parece de plástico, parece ser o mundo que você faz a transformação pelo poder lance, do né, o lance de acabarem com as caixas caixas de Pandora, né? Acabaram com tudo. Esquece. Não vamos nem falar de Ômega. É, as pedrinhas não virar... esquece. Bom, e aqui eu quero trazer um adendo, que foi a Rita que trouxe, inclusive. Posso ler então? Rivalidade de mangás de esporte. Isso. Aí eu já não posso dar muita opinião. O quê? Você não pode dar sua opinião em mangá de esporte? Você não, não porque eu não, nunca gostei muito nem de anime nem de mangá de esporte, sabe? Acho que a única coisa que eu me lembro, mais ou menos, que eu assisti foi o Super Campeões e um pouquinho de Slam Dunk. Tá. Eu falava que eu não gostava de mangás de esportes, até que de repente eu percebi que eu tinha lido quase todos. Aí eu falei, acho que tem um padrão aí. De qualquer forma, mangás de esporte costumam ter um holofote bem veemente no protagonista e no rival dele. É sobre essa rivalidade entre os personagens. Então é igual o Jorge falou entre o Kentaro e a Naru serem um casal de protagonistas. Em mangás de esporte, não são um casal, Mas esse atrito entre o protagonista e o rival é sempre muito, muito importante. Então você tem exemplos, tipo o Hinata e o Kageyama, de Haikyuu, o Sakuragi e o Rukawa, de Slam Dunk, o Haruka e o Rin, de Free, a Konomi e a Jun, de Iwakakeru Sport Climbing Girls, o Sakamichi e o Manami, de Yowamushi Paddle, o Hikaru e o Toya, de Hikaru no Go, o Oliver e o Kojiro, de Super Campeões, entre muitos e muitos e muitos outros exemplos de mangás de esporte. Porque esse e seguindo sempre a mesma receita, né? Nem sempre. Às vezes a receita é o protagonista não sabe muito daquele esporte e o rival sabe muito e eles estão competindo porque o protagonista tem um potencial muito grande. Ou às vezes a rivalidade é porque os dois já são muito bons e eles estão em escolas diferentes. Ou às vezes a rivalidade é porque eles estão aprendendo a cooperar melhor, mas os dois são muito bons no que eles fazem naquele time. Depende um pouco se também é esporte de time ou se é esporte individual. Solo. Então, mangás de luta, né, individual. Mangás de luta, tipo boxe, a rivalidade costuma ser... A luta final costuma ser a luta dos dois rivais. E você vê o progresso de cada personagem. Então, varia bastante. Eu, pessoalmente, vejo um homoeroticismo meio inerente a essas rivalidades. Mas é porque eu sou Fujoshi e eu gosto de ver essas coisas. Mas olha, é uma leitura minha e não é necessariamente verdade. O que cabe pra esse podcast é que, nesses mangás de esportes, separar o personagem antagonista do protagonista não faz sentido. É só se você quer falar de mangás de esportes individuais, além do caso da Konomi da Jun que eu citei de Iwakakeru, que dá pra fazer de duplo, dá pra fazer de time, mas o normal é solo, porque, porra, é escalada. A gente pode lembrar de Hajime no Ippo. Então. Deixa eu ver um exemplo. Os personagens de Megalobox, você tinha o Joe? Nossa. Você tinha o rival dele, o loirinho? Porra, esqueci realmente. Megalobox tem tudo isso também. Esqueci os nomes, mas se você viu Megalobox, se você viu um episódio de Megalobox, você sabe do que eu tô falando. Cara, você quer ver. Se bem que no caso de Tiger and Bunny, isso não se aplica, mas tá valendo. Tiger and Bunny é mais um mangá de super-herói do que de esporte. Não, mas eu tô falando mais pela questão da rivalidade. Sim, mas aqui tem uma... Ele funciona de maneira similar. Ah, justo. Mas aqui tem uma rivalidade meio particular de mangás de esporte, justamente porque tem esse contexto de competição. Sim. É por isso que eu citei Tiger and Bunny, porque os dois personagens, os dois heróis principais, eles... Por mais que nenhum dos dois seja coadjuvante, a rivalidade entre os dois é bem nesse nível de esporte, sabe? Sim, mas, sei lá, tem rivalidades em outros mangás, em outras instâncias, que dá pra ler de várias lentes. Tipo, sim. Deku e Bakugou são rivais, mas ao mesmo tempo não, mas blá blá blá, eles são heróis, tem o mesmo objetivo, tem todo o plot. Por aí. Boku no Hero é um negócio completamente fora da curva. Mas também tem coadjuvantes que roubam a cena quase sempre, né? Todoroki é um. Ah, não gosto do Todoroki. Não acho que ele rouba a cena. Uraraka, outra que rouba a cena pra caramba também. Uraraka é outra personagem feminina maltratada de Shonen. Se você pegar o autor de Boku no Hero, ele sofre do mesmo mal do Kishimoto. Sim. Personagens femininas que eu particularmente gosto muito são os que o Gigaku Tami faz em Jujutsu Kaisen. E falando nisso, ouçam o nosso episódio sobre o Gigaku Tami. Mas, queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, a nossa lista chegou ao final, a gente escreveu só esses, porque a gente pensou em gravar aí um episódio curto de uma horinha, já batemos a nossa meta. Não é? Isso quando eu editar vai ficar menor. Se vocês tiverem mais personagens interessantes para comentar, por favor, falem aqui, entrem no grupo dos padrinhos para falar com a gente lá no Telegram. Ajudem aí nas edições, dando auxílio financeiro, se possível. Dá um auxílio pro patrão. por favor, dá um help, ajuda aí. Dá uma moeda. Dá uma moeda pro seu bruxo. Eu pensei exatamente nisso, Álvaro. Dá um trocado pro seu editor. Ai, pai. É isso, é nóis. E é isso. Não é? Essa pauta aqui foi escolhida pelo Álvaro quando a gente fez a coleção de pautas pro começo de 2022. Ele trouxe essa pauta aqui. Valeu, Álvaro, porque rendeu uma boa discussão legal. E rende mais ainda, hein? Tem muito mais coisa pra falar. É, porque a gente falou só, tipo, os animes que mais vieram à nossa cabeça. Sim. Imagina se a gente começar a fazer uma parte 2 desse aqui, cast. A gente vendo aqui, já lembrei de um monte. Né? Pois é. E pra falar o que você tem feito, já que você não aparece faz um bom tempo aqui no Anime Sphere... Fala um pouco lá do Fatal Error. Ah, eu tô mais lá. Agora eu tô com um pouquinho mais de tempo livre. Tô voltando ao normal. Quero voltar mais a gravar mais aqui também, né? É, mas tamo lá. Tô gravando bastante lá com o pessoal do Fatal Error. Tô mais como host, né? Do que o Vini. É, mas tamo falando de tudo lá, cara. Então, que seja de cultura pop até coisas ecléticas, estamos lá. É só chegar lá que a gente tá falando de qualquer coisa. É, realmente qualquer coisa. Eu vi. Uma vez eu invadi ouvintes do Anime Sphere. Teve uma certa vez que eu invadi uma gravação do Fatal Error. Mano, a pauta era tão cabeça que eu desisti na mesma hora e fui embora, velho. Do que era? Do que a gente tava falando? Que eu já não lembro. Ah, eu não vou lembrar. Eu sei que era um bagulho sério e que era um profissional da área. Não era uma que o Camargo tava junto? É, era essa mesmo. Ah, a gente tava falando de tarologia. Tá vendo? Olha aí. Eles conseguiram me fazer correr, velho. Aí, ó, é raro, hein? Bom, agora pra terminar aqui, Rita, traz um pouquinho lá do quest. Queridos e queridas ouvintes, meu nome é Rita Isaka, @RitaIsaka em todas as redes sociais. Estou aqui na Anime Spheres falando de anime e mangá. Se você entrar no site, você vai ver várias resenhas que eu falei de vários mangás completamente obscuros que ninguém nunca ouviu falar e alguns um pouco mais famosos. Eu faço parte do Questcast, que é um podcast de RPG, em que a gente grava todo domingo 21 horas no canal da Twitch, em twitch.tv/questcast20. E eu estou começando a mestrar a minha primeira campanha. Então eu vamos vi. Lá dar um shoutout. Então, oi. Lumenera, velho, muito bom. Tô mestrando Lumenera, espero que esteja ficando legal. Se você não conseguir assistir as lives, você pode ouvir os nossos episódios em qualquer agregador de podcast da sua escolha, igual aqui o Anime Spheres. Vai lá ouvir a gente no Spotify e dá 5 estrelinhas. É sempre bom, sempre útil. E eu também participo como convidada de vez em quando na Dungeon Geek, em Dungeon Geek 21, também lá na Twitch. Isso costuma ser de quarta-feira, às 21 horas, mas varia. Um abraço pra Domi! Um abraço pra Domi! O que mais que eu faço da vida? Eu faço várias coisas. Tô lá no Twitter falando de várias besteiras. Vai lá gritar de mangás de esporte comigo. E também de corrida de Fórmula 1, né? Porque, né? Cara, então, é que antes da Fórmula 1, eu vou ter que falar do Super Bowl. Mas a gente deixa isso quando chegar mais perto. De resto, gente, eu só vou trazer mais alguns jabazinhos aqui. Primeiro, Bardos do Infinito, outro podcast que eu cometo aqui, além do Anime Sphere, que tá em ato desde o ano passado. Logo mais eu trago ele de volta. E, além do Paranerd, aqui do Nerd Master, nós temos um podcast novo na casa, que é o Água de Moringa, que é o podcast do nosso padrinho Jota. Ele traz causos nordestinos e algumas entrevistas com pessoas interessantes, cara. Não é porque eu edito, não, mas é muito bom, gente. Eu recomendo vocês darem uma ouvida lá, que tá super show de bola. De resto, fiquem aí com a nossa despedida, o nosso padrão aí no final, e até o próximo episódio. Até mais, valeu! Tchau!